1909. Mantendo já 1909, descendo para 2000 pés, voo Kono 1970. Então, quando possível, inicie para 1709, gerar aquele tráfego aí da frente. 8 mil. Oceané, avião da Oceané, o voo da Oceané, o Airbus 300 e... 300 e 800. Visão 78, continua a aproximação, é da visão de pouso. Europa, Zero 84, Radio Taxi. Europa, Zero 84, Clear Taxi, until hold point to runway 10. QNH-013, taxi via India, hold point, contact tower 1-18 small 95. Copy via India, for only point, runway 10 and tower 1-18-95, Europa Zero 84, thank you. Azul 5001, cópia. É, contact 360 Guarulhos autorizado, APZU 10, Taubaté. Decola 10 direita, da Leda Motiva. 120.8.5056. Autorizado Guarulhos 360, aperzulou no 0, Taubaté, decola no 0, curva direita, da Leda Motiva. Controle 1208, transponder 5056, azul 5000. Correction, pronto. Passa. São Salvador, boa noite, 3305, formação Bravo, pronto, cópia recebe. Código 3305. 1-3-3-3-9-5. 3-3-3-3-9-5, obrigado, boa noite. 5-9-7-2, boa noite. Posição 612, parte 3, ingresso quilo autorizado. O Rio 5972 livrou. O Rio está livre até posição 6 no pátio 3. Ingresso quilo autorizado. 2000 autorizado sinal LS e NP redução para 1909. 970, 2000 reduzindo 190. Gol 1970. E o 5972, solo Salvador. Oi, o Rio 5972, sem contato com o solo. Ok, ouvimos aí a chamada e o solo respondeu, o senhor parece que não ouviu. É previsto sua posição 612 no Paz 3. 612 no Paz 3, grato. É, frequência 211, ok? 211. Cópia. Copia. Recife 330, rota do plano, decolagem pista 10, direita, corrijo esquerda, Tuca, Aracaju, 1208, 5054. Recife 330, pesou 17, 10, curva esquerda, Tuca, Aracaju, 208, controle, 5054, atuando. Correto, 3305, chapéu. Deixa lá. Sola agora o Rio 5972. 5972, como recebe? Para 5 por 5. 612, está livre. 612 é livre, será? Procedimento X-ray, livre. O 1970, completo final LS, M Torre, 1-1-8-9-5, ajuste agora M3. M3, Torre, 1-2-9-5, boa noite, gol 1-1-7-0. 178, boa noite, posição 612, pátio 1, ingresso Juliette. Ingresso Juliette, para o 612, para 3, 1-7-7. Anjo. Posição 1-0. Gol no 1-7-0, ciente, continua a aproximação, autorização de pouso. Aguardo, gol no 1-7-0. boa noite, Europa 04, Richard, holding point, runway 10. Roger, maintain holding point, Europa 084. Maintaining holding point. Azul 4980, chame Recife agora, frequência no 26.85, alterna 125.45. 125.254, boa noite, Azul 4, 987. Boa. 1 no solo. 5. 895, 970, obrigado, bom dia. Boa. Bono 723, vê se mantém a 2000, autorizado aqui na LS. Considere as restrições aí em bom quintilo. Gente, descendo para 2000, autorizado ILS e cancelado as restrições em bom quintilo. Salvador Azul 4980. Siga. Confirme a frequência primária de Recife? Bono 26, decimal 85. 225, em secundária, 254? 125, decimal 45. Ah, ok, obrigado. Se tiver questionamento no portão 5, estamos 3305. Da direita, 121, 1 um no sol. 21, 1 no direita, boa, 1 no 70. 3305. Boa noite, boa, 970, zona 5. 970, prossiga até antes da Juliette. Antes da Juliette, boa, 970. Salvador, boa noite, o Azul 4959, formação Bravo, tá pronto, cópia. 4959, Léo, só um instante. 159 nível Helios? Copia. O nível para Helios? 140. Só gente. Europa 084, clear to line up and wait. Clear to line up and wait, runway 10, Europa 084. Então 3305, ordem com a equipe de solo, após passagem do 737 da Goa retaguarda, está livre o push. Após o voo está livre, então 3305. É 4959, cópia. Copia. Ilhéus autorizado, nível 140, Golf 677. Decola da 10, direita, Coral, 1208. 5057. Autorizado 140 em Ilhéus na Gol 677. Decolando da 10 da curva à direita no perfil coral. 208 controle 5057. Autorizado 4959. Correto. Fala uma boa Gol 1970. Boa noite, 1970. Prossiga até antes da Juliette. Juliette, Paulo Salvador Azul, 5001, pushback e acionamento, ponte 9. Aguarde, puxa acionamento, tráfego da Gol estacionará no portão 10, após o estacionamento do mesmo caminho. Após a passagem do Gol, vai parar no 10, autorizado puxa acionamento Azul, 5001. Forte capo, índio 0803, 6 estados. For takeoff on runway 10, Europa 084, Figano. Europa 084, Airborne at 16, call 120, decimal 8. 120, decimal 8, Europa 08, vou tomar. Posição 5, lá ingressar aí na saída do pátio 3. Quando tiver condições, com segurança, prossegue até o 7. Após não, vai prosseguir até o 7, quando com segurança, após não, até o 7. Salvador Control, boa noite, da 0084, that's clear. Europa 084, radar contact at departure, climate inflight level 390, climb via Puka departure, Europa 084. Radar climb level 390 via Puka departure, Europa 084. Salvador, muito boa noite. É o Azul 2774. Paciente da Bravo, autorização? 774, posto seguro, aguarda. Guardando. Alpha 084, climb and maintain flight level 370, restrict by resistance. Okay, initially climb level 370, Alpha 084. Para o taxi azul, 5001, 78 a bordo, 4 horas e 50, Ribeirão Preto. 001 até através de meia dúzia, tá livre. Observe o tráfego terminando o saqueamento. Desconsidere. Tá livre até através de meia dúzia. Autorizado saque até através de meia dúzia, do 4001. Gol 9723 estabilizado e avistando a pista. Complete final do procedimento, chame torre 1895, gol 9723. 1895, gol 9723. É, azul 2774. Pois, 2774. Na escuta. 2774, ponto seguro, 180, golfo 677. Decola da pista 10, curva à direita, Dael Coral. Corrijo, saída Coral. 1208, 5062. Autorizado nível 180, decolando da pista 10, curva à direita após a decolagem, frequência de saída Coral, seguindo pela golfo 677. Controle 1208, transponder 5062. Correto, Aro Taxi, 3305, POB 80, 445, alterna Fortaleza. Com trem baixado e travado. Eu estou em 11895, 3305, Taxi Ranger. Via Índia, de ponto espera, 1895 a torre, boa, até 3305. Azul 5001, sai do TAM, ponto espera, chama a torre 1895. Sai do TAM, ponto espera da torre, chama a torre 5001. Papa 084, contact canal receive center on frequency 126.85, if unable 125.45. Quanto 685 ou 1485, Europa 084, por favor? The secondary 125, posição 6, 43, para... Rio 5972, confirmando? Sim. Só um instante, pronto. Sete, dois, três, solo os dois, quatro, direito, dois, um, um, som. Dois, um, ora, boa. Solo, bom, nome, 7, 2, 3. Zero, pronto. 3305, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 1200. A linha decola no zero, tá, 3305. Salvador Azul 5001, boa noite, ponto 010. Seis, mantém a voz plena. Mantém, ponto 0001. Azul 5001, autorizado, ali mantém. Ali mantém, 0001. Salvador, é o Azul 2774? Sim, Azul. Solicita coordenação, consenso para o nosso nível final 160. Já está autorizado, 160. Escuta, pronto. 340, Galeão, Aprilis 50. Vitória direto, Charlie Papa Oscar. Posso conforme o plano de voo. Decola da 10, direita. Da El Leda Pidev. 1-208-5060. Autorizado, Galeão. Direto, Charlie Papa Oscar. Escola, Eurípides zero, Lugano 0, curva direita, Dael, Leda, controle 208, 0, 6, 0, 6. Correto, Rio Champão. Por estacionamento azul 4959. Pátio 3 livre, chame táxi. Chame táxi 4959. Salvador da Xanero 6224, informação é Bravo para Aracaju. Aracaju, agora de cópia 6224. Zero, zero, um, decolagem 31, no controle 208. Controle 208, 500. Saída da El. Azul 5001 no contato sobre a via, saída da El para o 360. Sobe via da El 360 azul 5001. Controle, autoriza a proa de Leda para o azul 5001. Autorizado, azul 5001. A presente Leda 5001 no caso. Salvador, é o azul 2774, está pronto para pushback e acionamento. No pátio 3, aguarda, onde está o tráfego da companhia aí pro chão. Ok, aguardado, 2774. Aerotáxi azul 4959, já com o POB de 65, 3 e 40 em alternativa de Salvador. Está livre até o ponto de espera via Índia, torre 1895, ajuste 1014. 4959. Aerotáxi ainda confirma a torre 1895. Confio. T774, pois a companhia está livre. Salomão, vou 1-3-4 para Maceió. Informação Bravo. 1-3-4, aguarde o próprio Maceió. Vale. 6224, cópia. 6224? Autorizado Aracaju, 190, decola da pista 10, esquerda, Uca Aracaju, 1208, 5061. Maravilha, Aracaju no 190, pistão no 0, Uca Aracaju, 1208, 5061 é o código, 6224. Correto, João Paulo. Tá mais. Salvador, Rio 5972. Chega aí, precisa correção na nossa rota, né? Nós somos R-Nave, nós estamos indo pela Amper 90, 857, a nossa navegação é baseada nessa logia. Poderia coordenar? Então sim. A princípio a rota que saiu pra gente aqui no plano foi essa. A 250, Vitória, direto Chapecó. E mas irei coordenar com o centro Recife? Tá desejado então, confirma? É, confirma por favor, porque essa navegação, essa rota aí, é do 67, que não é homologado RNAV. Nós aqui não somos homologados RNAV. Afirmativo, verificarei com o centro hoje. Então 3305, chame Recife agora, frequência no 26.85, alterna 125.45. 26.85.25, obrigado, boa noite. Boa. Azul 5001, no chame Recife agora, na frequência 133.25, alterno 33.95. Recife 133.25, alterna 3395, Azul 5001. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. Boa noite, contato, submantenha nível 140, autorizado após 2000, direto no rumo de Coral. Autorizado 40 após 2000, voa pro de Coral, Azul 4959. 895 a torre, 1014 o ajuste. Baixo índia, 1895, 1014 ajustado, Azul 2774. Confirmando o nível 160. 160. Boa noite, Canto 3600, sem identificação, essa via chegada à área até 2000, ajuste no 014, aguarde o procedimento LS X-Ray. Autorizado direto Duna, reposte no localizador estabilizado. Salvador, muito boa noite. Azul 2774, pronto no ponto de espera da pista no zero. São dois livres, cheio de táxi. Livre, com táxi. Livre decolagem, Azul 2774. T74 decola os 41 no controle 120 desse momento. 208, boa. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2774. Boa noite, Azul 2774. Sub mantém nível 60 na saída coral. Contato radar, Azul 2774. Após 2000 está autorizado direto coral. 2000 direto coral, grato, Azul 2774, Radar CR. Controle de Salvador, boa noite, 1868, Dragol, informação, Bravo, descendo até 1950. Boa noite, 68, acendo a identificação, desse mantém 3000, ajuste 1-0-4 na chegada Mari. 3-1-0-4 na Mari, 2868, Dragol. Usado para Maceió, nível 350, via informação do 97, na Cida Puca, Aracaju, transponder 5020 e controle 208, gol 1134. Correto, então. Agora. Para o táxi Oceaner 6224 com 94 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. Ponto espera 2895, 1014. Ponto espera 2895, 1014, 6224. Boa noite. Aguarde, Cláudio. E o 5972, a gente está aguardando a resposta do centro, ok? Já passamos a informação para ele, naquele momento. Estamos aguardando a resposta. Brown, 9973, Papa. 15360, Zulu 21. Decola no zero, direita, Arbo Elefa, 1208, 5066. Correto, saída Arbo, transição Elefa. Salvador, Rio, 9810. 9810 Guarulhos, só está. 149-868. Salvador, boa noite. Passarinho do 2224, informação Bravo. Transfere, ideal descida. 3224, aciona identificação. Vê se mantenha o nível 050. Chegada a mar, boi mar para chegar na mar. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Ajuste 9014. 6070, Mari XEI 9014, passarela. 050, ok? 050, sente. Entrega o Salvador, boa noite, eu sou 4107. Sou 4107, desse mantém a 4000, ajustado em 1014, chegada a Mari, guarda LS X-Ray, azul 4107. Entrega para 4000, 1014, chegada a Mari, 4107. Passarei 2224, sujeitou para sequenciamento, curva à esquerda na Puro 060. Se houver falha de comunicações, recebe seu localizador e complete o final do procedimento. Esquerda 060, caso de falha, intercepta o lote e complete o procedimento. Gente, livre decolar. Livre decolar. Runo 868, emitido, são 2109. Runo 868, 210-9. Firmo. Azul 4107, vou ir no rumo de Duna. Site livre, puxa e táxi, gol no 134. Táxi no 134. E 8 no zero da Rio. Pronto, cobre. Pronto, cobre. Guarulhos 380, Aperuísque 50, Vitória, direto Charlie Papa Oscar, direto Ada, direto Taubaté, após conforme o plano de voo. A decolagem da 10 com curva à direita, da El Leda Bidev. Turno 208, 5064. 3-8-0 Guarulhos, conforme 5-0, após fora, após calma, após tal bateria, após moto, após 1-0, da El Leda Bidev. 208, 5064, está pronto para o vídeo, deck de manhã. 4-3-2-7. Troca agora retaguarda, agora em autorização. 9-8-0. Estimativo, pode coordenar aqui após a passagem do vídeo, certo? Afirmo, após a passagem do tráfego, está livre. Obrigado. Bravo. Sendo 9-8, boa noite, sendo educação, disse mantenha o nível 060 e redução para 250 nós, com chegada Mari, com 098. Mari, 6.250, com 098. Boa noite, 68, disse mantenha os 2.000 autorizado LF, porém inicie redução para 1709. 2.1709, 1868. 4107, disse mantenha 3.000. Considere as restrições. Então, deixa eu mandar 3.000 azul 4107. 3.000 4107. Saiu dos 224, desça e mantém a altitude de 4.000. 4.000, passaria dos 224. Passa o localizador, tá 3.007. Aplante LS, torre 1895, tá 3.600. 2.95, ponto de espera está livre, via Índia, 1895 a torre e 1.003 o ajuste. Via Índia, 1895 no ponto de espera com a torre e 1.003 no ajuste. Obrigado, excelente noite, 1-1-34. Considerar até o ponto de espera, via Índia, 1895 a torre, 1013 o ajuste. Passaria dos 224, desse mantenha 3.000 e informe sua velocidade indicada, dos 224. Para 3.000, mantém 230, nossa. Tudo é para 200, passaria dos 224. 2 para 200, passaria. Ah, positivo, então. Deixa eu 67, vou fazer o putback agora para fazer o geral. Eu aqui, o Sideral está livrando agora, está livre. Obrigado. 5972, eu solvo. Escuta, prossiga. Ok, finalmente o centro contactou a gente aqui. A operadora informou que será necessário uma CHG, ok? Modificando sua rota e o equipamento. Então é solicito que o senhor faça contato com a companhia. Ok, ok. Sideral, mantém a ponte. Está estabilizado o gol 8628. Flash LS, chame torre 1895, gol 1868. Veja, amigo. Controle do 1098, pode aprovar dono da presente, velocidade 210. Está número 5 na aproximação, ainda mantenha o perfil, o gol no 068. Tem certeza para mim, mano. Gol no 098. Para mais próximo da possibilidade, porém, esse inicialmente ainda para 4 mil pés. Se for possível, nós iremos encontrar. O controle só confirmando a torre 18.6? 1895. 95, obrigado. Gol 098 para 4 mil? Estimativo, gol 098, 4 mil pés. 4 mil. Ô, Torre Salvador, boa noite. O gol 1868 vai passar o barradão, não se escuta. 68. Mantenha a aproximação, vai direção de pouso. Mas esse mantém a altitude de 2000 nessa prova de detecto localizador. Para 2000, reduz para 170 nessa pro lote passando. O 407 confirmando que está autorizado o final do procedimento do ILS. Está autorizado o procedimento 407, chamada de autorização. 1098, desse mantém a altitude de 3000 pés. 3000 pés, gol 1098. Azul 4959, se isso está terminado, chame Leos agora na frequência 20.1. Ingresso Nova, 3600. Ativo 600, seu solo 57, direito 21. 1868, cheque treino de pouso, 1900 graus, Rio Grande. Livre o pouso, baixo travado, 186128. Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, para o 11360. Está passando a zona. É 190 da zona. Sim, a gente está saindo. O 407 com prédio final ES, chama torre 1895, confirmando irá seguir tráfego da sua frente, pode ser 37, a 6 milhas da sua frente na final curta da 10. 4107, chama a torre 1895, está ciente do tráfego. Boa noite, azul 4107, final de 6 mil. Mantenha, se o vetor mantém a presença crua, desse mantém a 2000, o limite é o localizador, vou no 098. Ajuste agora em 23, no 093. No 093, mantendo crua, limitado pelo localizador, descendo para 2000, vou no 098. Série 2224, com o flash final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Sente, passarelo, chama a torre 118, boa noite, obrigado. Pronto. Azul 2774, serviço está terminado, mantém nível 60, chame agora controle Léos, frequência 120, decimal 1. Excelente. Pro 1868. Afirmativo, seu solo 01, frequência de operação. Chama o 21, solo. Chama o 21, voo 868, boa noite. Pula 4107, livre pouso, 1000, 5 lanes. Livre pouso, 4107. Gol no 868, livrando, boa noite. 70070, está autorizado o final do procedimento LS. 70, autorizado de LS, gol 1098. Salvador, Rio 5972. Tenho. Já tem um 234, não tive resposta, confirma. Vamos selecionar outro rádio aqui, só um instante. Tá bom. 62, 24, boa noite.